Eu tinha medo de encontrar e ser reincidente, fraquejar de novo, como antigamente, ter um recomeço do que teve fim. Ao vê-la, eu tive a certeza que a dúvida acabou. Chorei, mas sorri, doeu, mas passou. Você está viva, mas morreu pra mim. O tempo me abriu os olhos, me fez despertar. Ninguém é cego a vida toda, podendo enxergar. Netinho do forró, o vaqueiro cantador. Tá no boi que é ao vivo, meu vaqueiro. Ser reincidente, traquejar de novo, como antigamente, ter um recomeço no que teve fim. Ao vê-la, eu tive a certeza que a dúvida acabou. Chorei, mas sorri, doeu, mas passou. Você está viva, mas morreu pra mim. O tempo me abriu os olhos, me fez despertar. Cego a vida toda, podendo enxergar. O nosso romance acabou num passe de mágica. Como personagem dessa história trágica, fomos namorados, hoje somos ex. Foi muito melhor ficar sem do que ficar com. Amar foi um erro, acabar foi bom. Quem sofre por dois, padece por três. Eu tenho a emenda das juras que você quebrou. E a vida não para por causa que a gente parou. Eu era refém do seu corpo e você dos meus beijos. Se sobrou ciúmes, se faltam desejos, agora é passado, recordar pra quê? Se estamos novamente livres, em novo endereço, toda liberdade tem que ter um preço. Olha, eu ganhei a minha perdendo você. Você não é mais minha ninfa, nem eu sou teu Deus. A gente partiu dividindo o nós por dois erros. Você não é mais minha ninfa, nem eu sou teu Deus. A gente partiu dividindo o nós por dois erros. Se acabou, vamos embora, meu vaqueiro.